essa luz que ilumina o meu caminho. Contigo sou feliz, contigo sou feliz. Se lutas me aparecem, sei que estás comigo. Contigo, meu Jesus, sou bem feliz. Sou bem feliz, ó meu Jesus, sou bem feliz. Contigo, meu Jesus, sou bem feliz. Sou bem feliz, ó meu Jesus, sou bem feliz. Contigo, meu Jesus, sou bem feliz. Caminho, a verdade e a vida. Contigo sou feliz, contigo sou feliz. Quem crer em ti não morre, mas tem eterna vida. Contigo, meu Jesus, sou bem feliz, sou bem feliz. Ó meu Jesus, sou bem feliz. Contigo, meu Jesus, sou bem feliz. Sou bem feliz. Ó meu Jesus, sou bem feliz. Contigo, meu Jesus,